Ouça agora, na rádio que toca notícia, Café com a CBN. Horas e 19 minutos aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Hoje é sexta-feira, dia 26 de setembro de 2014. Dia de café com a CBN aqui na rádio que toca notícia. E hoje, excepcionalmente, ao meu lado aqui está Valdecir Marcos. Bom dia, Marcão. Muito bom dia, meu caro Guilherme. E o nosso convidado hoje traz aí uma missão bem importante, nos esclarecer aí algumas questões relacionadas à Ordem dos Advogados do Brasil. Relacionada à Foz do Iguaçu, nós temos São Miguel, Medianeira, Matelândia, Serranópolis, Itaipulândia. E o foco principal da nossa entrevista hoje visa conversar com o representante da OAB de Foz do Iguaçu sobre a questão eleições 2014. Guilherme, nós estamos aí há poucos dias do primeiro turno das eleições e o que nos preocupa é saber qual o ponto de vista da OAB em relação à eleição que se aproxima. É esse o nosso questionamento, né, Guilherme? Exatamente, vamos conversar aqui com o Dr. Walter Cândido Domingos, ele que é presidente da OAB Subseção aqui de Foz do Iguaçu. E esse é um período, justamente, período de eleições, período de muito trabalho para os juristas e também a OAB, neste período, lança também sempre uma campanha para conscientização da população. Bom dia aos ouvintes da Rádio CBN. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite de estar aqui hoje. É um prazer, uma honra estar aqui, principalmente representando a nossa entidade, a Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Foz do Iguaçu. Em relação às eleições, a Ordem dos Advogados do Brasil sempre teve uma participação ativa nas eleições, claro, de forma apartidária, apenas apoiando as instituições, tanto o TSE, TST, TSE e TSE, das eleições, Ministério Público e demais autoridades. A Ordem, nas eleições de 2014, lançou a campanha Eleições Limpas. A Ordem está muito preocupada em ter umas eleições sem compra de voto, sem abuso de poder econômico. Então, estamos aí em todos os meios de comunicação lançando essa campanha. Nós temos aqui em Foz do Iguaçu também o nosso Comitê 9840, que é a nossa comissão de fiscalização das eleições, onde contamos com advogados participando ativamente dessas eleições, buscando algumas irregularidades, que eles acreditam que sejam irregularidades eleitoral, encaminhamos ao Ministério Público, ou seja, a Ordem está fazendo a sua parte, buscando dar transparência nas eleições e buscando ter umas eleições realmente limpas. Qual o raio-x que se faz da condição eleitoral em Foz do Iguaçu nesse momento? Registramos alguma situação que mereça destaque, alguma pontualidade em relação a abuso de poder econômico, crimes eleitorais? Já se registrou alguma coisa nesse sentido aqui em Foz do Iguaçu? Nada de significativo, assim como compra de votos ou abuso de poder econômico. Apenas irregularidades em relação à propaganda eleitoral, que é muito comum nessa época, principalmente em relação a esses cavaletes que têm causado algum transtorno à população, várias pessoas reclamando na hora da quantidade de cavaletes que é exposta, até uma poluição visual e a forma, às vezes, que eles colocam isso aí. Mas nada significativo, apenas essas questões. Agora, com relação à eleição, realmente um dos papéis, talvez, fundamentais nesta época é aquela questão de conscientizar a população sobre a importância do voto. Em eleições passadas, a OAB, justamente com a CIF e outras entidades, enfatizou a questão da necessidade de se eleger representantes aqui de Foz do Iguaçu. Neste ano, uma campanha específica nesse sentido, a gente pelo menos não viu ali com maior intensidade, mas sempre existe este questionamento, essa convocação à população para que pense bem, especialmente antes de escolher seus legisladores? Com certeza. A Ordem também tem preocupado com isso e buscado conscientizar a população em geral sobre o voto, as consequências do seu voto, né? Em votar em pessoas idôneas, em analisar bem os candidatos em que vão votar, não se preocupar apenas com o que eles põem na mídia, mas buscar o seu passado, buscar a sua área de atuação, buscar os projetos relevantes e como ele participou ativamente para o desenvolvimento da sociedade. que é realmente de muita importância. Nós vamos fazer agora uma breve separação de rede aqui na CBN. Quem nos acompanha no AM em 1320 segue na sequência com o Jornal da CBN, primeira edição em rede nacional. Vem aí o comentário de Miriam Leitão, dia a dia da economia. Já esta conversa com o Dr. Walter Cândido Domingos, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Foz do Iguaçu. Continua na internet em cbnfoz.com.br e também daqui a pouco no programa CBN Foz traremos aí este trecho para que você possa acompanhar também no AM. E continuamos aqui na internet em cbnfoz.com.br. Claro que além das questões relacionadas às eleições, temos vários assuntos para tratar, inclusive, Marcão, questionamentos com relação até à questão do sistema prisional que você comentava aqui fora do ar. Exatamente, meu caro Guilherme. Uma coisa que muito nos preocupa é saber que o caos, essa é a definição correta, o caos tomou conta do sistema prisional, não só de Foz do Iguaçu, em relação a Cascavel, com esse episódio terrível que tivemos, a maior violência que já se viu dentro de um presídio, mas no Brasil inteiro, a condição prisional está fora de controle, e isso o Estado precisa admitir. Doutor, como que a OAB trata esse assunto? É um assunto em pauta constantemente nas reuniões do Conselho Federal. O nosso presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, o Dr. Marcos Vinícius, tem se preocupado com isso, tem conversado com as autoridades, a Ordem tem lançado campanhas constantemente. Então, esse é um assunto que não foge da pauta da Ordem dos Advogados do Brasil. Tem buscado todos os meios para tentar sanar ou criar meios para que se resolva essa situação que, como você muito bem disse, trata-se de um caos no sistema carcerário brasileiro em todo o Brasil. Tivemos essa situação de Cascavel aí, que acho que é um marco para que todas as autoridades analisem bem e vejam o que acontece, até porque, como você disse fora do ar, não era um problema só de superlotação, existem outras questões internas que acho que todo o governo tem que se preocupar com isso. Agora, ultimamente, tivemos aí a retirada da visita íntima, em que constrangia muito os familiares, então isso também causava um transtorno aos presos. Então, de certa forma, tudo isso contribui para o caos no sistema carcerário, onde o apenado, além de estar cumprindo a pena, tem essa situação de se preocupar em receber visita. A maioria das vezes os familiares não querem se sujeitar a isso, que é normal, principalmente as mulheres, né? Então acabam abandonando o apenado. E isso aí, com certeza, acaba levando um transtorno a ele. Então, são várias questões, são vários pontos que têm que ser debatidos pelas autoridades. Eu acredito, aqui no Paraná, tenho conversado com a secretária de Cidadania e Justiça, a doutora Maria Tereza, que tem se preocupado muito com isso. Na atuação dela, ela tem buscado todos os meios, não tem fugido dos debates, encarando os problemas. Então, acho que nós temos que ressaltar isso e buscar, através da Ordem, um trabalho intenso para que se não a longo prazo resolva a situação, pelo menos amenize um pouco esse caos instalado. Dá para dizer, até como já foi dito em alguns canais de comunicação, que estamos ainda vivendo aqui no Brasil uma espécie de era medieval no sistema prisional na comparação com outros países do mundo? Infelizmente, com certeza, alguns pontos, né? Alguns tempos atrás, os senhores acompanharam os detentos que estavam na sexta SDP, onde a Ordem foi lá, juntamente, o delegado tinha consciência disso, só que fugia da alçada dele, aquela retirada de quantidade de pessoas. Acredito que vocês, principalmente o Marcão, que atua na área policial, tem conhecimento pleno disso, acompanhou, acho que estava no dia lá. Então, ali, realmente, não tinha condições nenhuma de se abrigar qualquer ser humano. Eu penso, pelo estado que eu vi quando estive lá, acho que nenhum cachorro, né? Pela situação que estava instalada lá. Era água, o calor terrível. Então, as condições de vida lá era quase nenhuma. Então, eu acredito que alguns outros lugares do Brasil temos aí repercutido muito grande a situação da penitenciária de Pedrinhas, do Maranhão também. Não conheço lá, mas pelas imagens que eu vi, também não foge muito disso. Então, temos vários lugares do Brasil. Há uns tempos atrás, tínhamos presos em containers. Então, realmente, a situação é muito delicada e acho que o governo tem que rapidamente fazer uma política carcerária urgente para que tente, a curto prazo, amenizar e a longo prazo resolver a situação. Doutor, nós, diante de todo esse cenário que o senhor desenhou para a gente, qual o caminho? O que, que se pode fazer? Porque o que traz transtornos é a burocracia, são vários órgãos envolvidos e um tenta empurrar para o outro a responsabilidade sobre os preços. Todo mundo tenta se isentar. Não, eu estou fazendo a minha parte, eu não sei de quem que é a responsabilidade, mas eu estou fazendo a minha. Como que a gente pode mudar isso? Qual que é o caminho para se chegar a uma situação em que pelo menos o preso cumpra o que ele deve para a sociedade, pague o que ele deve à sociedade, e nós tenhamos a consciência de que o trabalho está sendo de forma humanizada? São vários fatores que contribuem para isso, mas assim, vou me adentrar apenas na área em que eu atuo mais, que é na área do direito. Veja bem, alguns tempos atrás nós tínhamos situações onde o apenado cumpria a pena e acabava ficando às vezes até mais tempo do que a sua condenação. Então, esse sistema, isso hoje já não acontece mais, até porque os processos hoje estão todos eletrônicos, tem um sistema que acusa, então os juízes, os promotores estão mais atentos a isso. Temos a defensoria hoje, claro que é precário ainda, mas temos uma defensoria em Foz do Iguaçu para atuar nisso aí. A ordem tem a Comissão dos Direitos Humanos dela, que tem atuado muito em cima disso. Então, eu acho que são vários conjuntos que tem que contribuir. Tem que melhorar a estrutura do Judiciário, tem que melhorar a estrutura da Secretaria de Cidadania e Justiça, do DEPEN. São vários fatores que tem que contribuir para isso aí. Não é apenas um só. Infelizmente, se fosse um, acho que acredito que nós teríamos condições de resolver a curto prazo. Mas são vários fatores que contribuem para isso, que precisa de uma política séria do Estado e dos órgãos de justiça. Olha, ajuda e muito, né? Não digo para você que apenas isso vai resolver, mas a grande carência de recursos humanos é o que temos recebido em conversas que nós temos tido com os diretores e tudo. Até os próprios advogados sofrem com isso, porque às vezes nós ficamos para visitar um preso, nós temos dificuldade de retirar e não tem pessoal, porque tem que tirar de um ponto para ir lá tirar o preso. Então tudo isso são situações que acabam gerando um risco, e eles ali trabalham com segurança, então tem que ser de uma forma ou de outra. Nós vamos lá para visitar um preso às 10 horas. Às vezes temos que aguardar uma hora e meia por toda essa situação. Às vezes não tem pessoas para retirar o preso. Então nós temos que aguardar, ou ele está em outra função e também. E não é um problema só com os advogados. Eu sei que acontece lá também com os psicólogos, dentistas e tal, que comparecem nessas unidades prisionais. A Ordem dos Advogados do Brasil é, sem dúvida alguma, uma das entidades mais representativas da sociedade, vem desempenhando esse papel nos últimos tempos. E vamos até abrir espaço aqui para falar um pouquinho mais a respeito da subseção de Foz do Iguaçu. Até uma coisa que me chama a atenção aqui no cartão da Ordem, há uma mensagem ali embaixo de visite Foz do Iguaçu, ou seja, um incentivo realmente para que as pessoas conheçam aqui o município de Foz. De que maneira a OAB atua aqui em Foz do Iguaçu nas diferentes esferas que muitas vezes acabam ultrapassando a própria questão classista, a questão dos advogados? A Ordem dos Advogados do Brasil, ela é uma instituição que vai além do trabalho em relação aos advogados. A Ordem tem uma participação significativa na redemocratização do país. Então, é um trabalho de longos anos que a Ordem tem feito, por isso que ela goza desse respaldo perante a sociedade. Tivemos uma pesquisa aí, a nível nacional, onde constatou que a Ordem é a entidade de maior credibilidade logo após vindo a Polícia Federal. Então, isso nos coloca uma responsabilidade ainda maior. A Ordem, ela ultrapassa as questões institucionais. Ela faz um trabalho social também. Ela faz um trabalho, além disso, buscando dar respaldo à sociedade, e a outros trabalhos que a gente desenvolve. Claro, nós estamos sempre buscando o aprimoramento profissional dos advogados, mas também nós temos um trabalho social desenvolvido, que buscamos fazer com muito gosto. Tentamos divulgar a nossa cidade, né, de uma certa forma. Então, o trabalho da subseção de Foz, ela vai além do trabalho em relação aos advogados. Ela busca fazer um trabalho além da classe, somente a classe. A credibilidade da instituição passa, obrigatoriamente, pela rigorosa forma com que ela vigia os seus membros. E Foz do Iguaçu, a OAB tem tido uma relação bastante estreita com a sociedade no que diz respeito a denúncias que surgem contra advogados, né? E, pelo que nós acompanhamos, até que os números baixaram recentemente em razão justamente desse controle. Confere? É verdade, nós temos feito um trabalho muito sério em relação a isso. A ordem, claro, ela luta pela prerrogativa dos advogados, mas também é uma instituição que, se for necessário, corta na própria carne. Os nossos membros sabem muito bem disso. Nós temos o nosso conselho local, o nosso conselho de ética, onde qualquer cidadão que se tem algum problema com o advogado, pode ir lá. Nós temos duas funcionárias, são advogadas, têm conhecimento jurídico para orientar qualquer cidadão, qualquer dúvida que ele tenha em relação à contratação do advogado. E se tiver algum problema com o advogado, basta ir na ordem e preencher um formulário, uma representação contra o advogado, e nós instauraremos processo disciplinar e vamos apurar a conduta do advogado. Se ele cometeu alguma infração ética, com certeza sofrerá uma sanção da ordem. Agora, com relação até à questão de posicionamentos da ordem, a gente conversou recentemente com os representantes da Associação dos Magistrados do Paraná, e uma polêmica bastante grande tem lugar aí quanto à questão do auxílio moradia para os juízes, enfim, vários posicionamentos, até a imprensa se posicionou em vários momentos contra ou a favor desta questão. Como é que a OAB se posiciona também quanto a este assunto, ou não há um posicionamento? Não, há um posicionamento, sim. A princípio, a ordem é contra essa situação, até porque nós não concordamos com a forma que foi posto. Nós acreditamos que alguns juízes devam ter esse auxílio moradia, mas nem todos, né? Porque tem vários, mas não ficou claro como seria feito esse pagamento. Da forma que foi colocada, de uma forma geral, né? Então, a ordem acredita, assim, que realmente, alguns casos, deveria haver o auxílio moradia, mas não de forma geral, conforme foi posto. Isso a ordem tem colocado para o presidente do Tribunal de Justiça. O nosso presidente Juliano Breda constantemente tem ido ao tribunal. Nós temos uma conversa muito clara com o presidente do Tribunal de Justiça, doutor Guilherme. Então, nós expomos os nossos pensamentos e, assim, digo que nós temos sido muito bem recebidos pelo presidente do tribunal, pelo corregedor de justiça, do Tribunal de Justiça, sabendo nossas posições. Sim, há algumas divergências, mas estamos sendo ouvidos e estamos sendo respeitados nossos posicionamentos. O Fórum de Justiça de Foz do Iguaçu, até pouco tempo eu confesso que eu deixei de acompanhar esse procedimento mais de perto, mas até recentemente nós tínhamos uma defasagem muito grande no andamento dos processos. O OAB questionou até esse andamento, deu uma pressionada, não sei se é essa a palavra correta, nos trâmites. E é o que nós percebemos aí, alguns processos estão andando até com uma certa celeridade. Nós tivemos alguns casos aí de grande repercussão, como por exemplo o latrocínio de um empresário aqui no centro de Foz do Iguaçu, onde em 4 ou 5 meses a primeira audiência já foi levada a cabo. Está acontecendo uma agilidade nesses processos, ou isso foi um caso pontual? Não, realmente está acontecendo. Esse caso específico eu até acompanhei porque eu trabalhei nesse caso. Não, realmente está acontecendo, e assim, nós também hoje nós temos a implantação do processo eletrônico, né? A Justiça Federal já está basicamente quase na sua totalidade com processos eletrônicos. Os processos que são distribuídos hoje, que o advogado ingressa com ação no fórum hoje, eles são basicamente eletrônicos. Hoje não existe quase papel. Então isso, de certa forma, gerou uma agilidade muito grande, até porque não necessita aquela situação de retirar o processo do cartório, encaminhar para o gabinete do juiz, ou o advogado ir lá retirar o processo, né, aonde o advogado esteja, ou o magistrado esteja, ou o membro do Ministério Público esteja, ele tem acesso, basta ele ter um notebook ou um acesso à internet ou um terminal de computador que ele conseguirá acessar os seus processos, e de certa forma isso agilizou. Claro, também foi melhorada um pouco a estrutura, houve um acréscimo de juízes também aqui em Foz, né? Então tudo isso, mas basicamente o que nós cobramos é uma melhora da estrutura, né? Da estrutura, tanto de questão material, tanto de recursos humanos como de material mesmo. Estamos conversando aqui na CBN com o presidente da subseção de Foz do Iguaçu, da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Walter Cândido Domingos. E eu vou lhe perguntar aqui uma pergunta que é inevitável fazer, até com relação ao exame da Ordem dos Advogados, que sempre gera polêmica, né? Muita gente questiona dizendo que é muito rigoroso, outros dizem que não. Como é que é visto tudo isso aí? Porque há entidades, inclusive no Brasil, que querem adotar este mesmo procedimento para que se possa admitir os membros, para que os membros possam exercer ali sua profissão. A Ordem dos Advogados do Brasil considera este exame como fundamental? Como é que é vista hoje a questão do exame para a aceitação de novos membros? A Ordem acredita que esse exame seja fundamental. Isso não é uma garantia ou, como eu já ouvi por aí, é uma busca de reserva de mercado. Ao contrário, uma reserva de como faríamos uma reserva de mercado quando basta a pessoa se dedicar, né? Que ela se dedicar aos estudos, com certeza ela obterá êxito no exame. O exame é uma questão necessária. O Ministério Público, todos os seus membros passam por concurso público. O magistrado, igualmente. Por que o advogado vai entrar em desigualdade? A ordem não cobra nada além do que o básico. Tá? Tanto que numa questão de 80 perguntas, na primeira fase, o examinando basta acertar 40. E hoje a ordem ainda sensível aos reclamos, que de certa forma nós não concordamos. Antigamente, se você passava na primeira fase e reprovava na segunda fase, você teria que fazer as duas fases. Hoje não. Hoje, se você foi aprovado na primeira fase, você só repete a segunda fase. Então, tudo isso que a ordem tem buscado é uma garantia para o cidadão, não é uma garantia para a ordem. Quando o cidadão contratar um advogado, ele vai ter a certeza que está contratando um profissional que tem um conhecimento suficiente para dar aquela assessoria jurídica que ele necessita. Doutor, essa parceria da OAB com a sociedade, voltando a falar no âmbito das eleições, nos traz uma pergunta importante. Como que a sociedade pode cobrar das autoridades, através de seus representantes, por exemplo, agilidade nos processos? Eu citava agora há pouco em off aqui o caso de um cidadão que foi preso no dia 5 deste mês, está na sexta SDP numa condição subhumana, vivendo enjaulado, como o senhor mesmo citou anteriormente. As celas da sexta SDP não são preparadas para abrigar permanentemente uma pessoa. Nem um cão ficaria ali dentro, por conta do prédio ser velho, de não ter salubridade suficiente. E esse cidadão está lá há pelo menos 21 dias, se alimentando de forma precária, por conta de opção própria. Ele aparentemente tem problemas mentais, não foi identificado até agora, e traz um transtorno para os policiais que prestam serviço. E a sociedade não conseguiu até agora identificar. A polícia pediu o apoio da imprensa na divulgação. Como que a gente poderia ajudar um cidadão desse através de uma instituição como a Ordem dos Advogados? A Ordem dos Advogados do Brasil, nós temos lá várias comissões, dentre elas a Comissão dos Direitos Humanos. Basta alguém nos solicitarmos o apoio, que nós não mediremos nossos esforços em ajudar as pessoas dentro das nossas possibilidades. Então a ordem está aberta com as suas portas para a sociedade. Qualquer reclamo, basta comparecer na sede da ordem, que buscaremos dar o apoio dentro das nossas possibilidades para que isso aconteça. Colocaremos o nosso pessoal à disposição e toda a nossa estrutura que pudermos fazer, com certeza estaremos lá. Do ponto de vista legal, o senhor como advogado talvez nos ajude. Eu fico sensibilizado. A princípio eu cheguei a acreditar que o indivíduo estivesse sob efeito de algum entorpecente e tal. Mas com o decorrer dos dias percebeu-se que é um transtorno mental mesmo. Ele oferece risco à sociedade. Ele avançou de faca sobre crianças que estavam passeando de bicicleta. Ele não tem um comportamento normal. A polícia está fazendo o correto mantendo esse cidadão enjaulado? Vamos colocar dessa forma? Olha, assim, eu eu vou me manifestar em cima do que você colocou, eu não conheço o processo, a situação toda, mas acredito, pelo que você está me dizendo, que não é uma situação, não é um caso prisional, mas é um caso de saúde, um problema de saúde. Então eu acredito que o Ministério Público e os juízes, levando ao conhecimento deles essa situação, acredito, fazendo um laudo psiquiátrico, alguma coisa, teríamos que colocar esse rapaz internado numa casa de saúde para que possa fazer um tratamento, para que ele venha se constatar qual a patologia que ele tem, fazer um tratamento para que ele possa conviver em sociedade. Às vezes pode ser uma esquizofrenia, eu não vou me adentrar nessa área porque eu não conheço, né? Mas acredito que algo dessa forma, onde a gente já viu situações assim, a pessoa tendo um tratamento, tendo um acompanhamento médico, quem sabe ele consiga ter uma vida normal. Então, não se trata assim, não, de uma pessoa de índole perigosa, mas apenas um problema psicológico advém desses problemas psicológicos dele. E acho que um tratamento médico seria mais adequado do que colocá-lo ele numa cela, mesmo que tenha condições, deixar ele lá, sob essa situação onde ele está fazendo greve de fome, que nem você colocou, não está se alimentando, e sobre os cuidados do Estado e sobre os cuidados de um policial, que ele não tem conhecimento suficiente para, não está preparado para atender esse tipo de situação, né? É um caso médico, então, ou seja, nós precisamos que essa pessoa venha para uma casa de saúde. Estamos já nos instantes finais desta conversa, neste Café com a CBN, nesta sexta-feira, dia 26 de setembro de 2014. Convidado hoje foi o presidente da subseção de Foz do Iguaçu, da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Walter Cândido Domingos. Dr. Walter, eu agradeço muitíssimo sua presença aqui na Rádio Que Toca Notícia nesta manhã. Eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui, principalmente vim falar da nossa Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Foz do Iguaçu, e sempre que precisar estou à disposição. Muito obrigado e bom dia a todos, principalmente aos ouvintes da Rádio CBN. Eu agradeço aqui também a participação do Valdecir Marcos, participação especial neste Café com a CBN, que volta na próxima semana aqui na Rádio Que Toca Notícia. Panificadora Adorella aceita encomendas para festas, casamentos em geral. Todos os dias de segunda a sábado, a Adorella serve um delicioso almoço. Aos domingos tem o mais saboroso churrasco da cidade, com frango, maionese, salpicão, arroz e muito mais. Panificadora Adorella, Rua Bogotá 26, esquina com Araguaia, em frente à garagem da Princesa dos Campos. Telefone 3573-5217. Panificadora Adorella, mais sabor ao seu dia a dia.